Cidade maldade, desigualdade, verdade. Mas aí, aqui não rola sacanagem, malandragem respeitada na área das antigas, maior cara. Início de assentamento, falta de saneamento. Muitos se foram, eu só lamento. Outros até hoje se encontram lá dentro sobrevivendo. Tem um submundo cruel que não tem gosto de mel, é só o fel. Pro papudão todo dia desce um réu, carcereiro com a barra de ferro. Isso aqui é o inferno, ó Jesus, eu espero um dia conseguir sair daqui, voltar lá na minha quebra. 7 anos da minha vida, que merda, um terço foi cumprido. Duplo homicídio, vou recorrer à sentença. Bom comportamento, meu Deus, faz tanto tempo. Samambaia, sul ou norte, eu nem me lembro que mudo mudado. Tudo ao meu lado parece ter se transformado. A vegetação cresceu, meu moleque nasceu, tá na escola. Fico feliz em saber que não tá cheirando cola, pedindo esmola. Minha velha ralando, a recompensa vem no fim do ano. Orgulho me de ouvir minha mãe falando que meu filho é meu reflexo aos 8 anos. Cara de mal, curtindo um rap nacional, mas não quero que sigam meu caminho. Rodeado de espinho, prefiro vê-lo subir no palco. Longe de um grande assalto, eu tô na área de novo, sou totalmente outro. Quinta que vem vou no distrito rever os caras louco olho a olho. Eu encaro um PM, sem peça e farda, sem colete, as suas pernas tremem. Mas que nada, vou ficar na manha. O adicional tá rolando, os homens conspirando. A nova geração reunida no fliperama. Favela cotidiano, maior drama. Mesmo assim toda essa porra a gente ama. Cidade maravilhosa, não troco por nada. Todo dia um trabalhador é assaltado na parada. Como é bom estar aqui de novo, junto do meu povo. Uma senhora que pede por socorro, um dependente agarra pelo pescoço. Cidade maravilhosa, entre outras mil, filha bastarda escarrada pelo pai Brasil. Considerada tratada o cu de Brasília, quebrada ímpar, mas ainda subdesenvolvida. Aqui é favela de ponta a ponta, quebrada ímpar, mas ainda subdesenvolvida. Aqui é favela de ponta a ponta, quebrada ímpar, mas ainda subdesenvolvida. Pode crer, quem passa por aqui sabe. De QR em QR, campeã da desigualdade. Parte Sul, San Jota suspeito, porta-voz da comunidade. O rap é ignorante, o tá barraca do ambulante. Família desestruturada, um moleque bebe água da enxurrada. Professor mal remunerado, polícia ganha boa pra bater na cara de favelado. A civil em complô com a militar, sacerdote Saddam Hussein, medraga nem é bom colar. Vou lembrar, finado que já esteja em um bom lugar. Adolescente arrasta e dá o golpe, objetivo, finalidade, ganhar ibope. Fonte de inspiração é demais, eu choro. Razão para viver, paz e vida longa pra todos vocês. 180 mil habitantes, aproximadamente 40 mil famílias carentes, jovens delinquentes, favela, invasão, barraco, muito mato, rua sem asfalto, de fato um dos lugares mais largados, pai de família desempregado, clima conspirado, igrejas e bares, lugares distintos, neguinho faminto na TV, PIB, o play, sorrindo a senhora, com rara imunidade natural, muito menos artificial. Aqui é favela, de ponta a ponta. O som ladrão é o rap, e o verdadeiro samba, policiais espancando adolescentes, traficantes escravizando dependentes. 26 DP superlotada, correria continua aqui do outro lado. Maluco injuriado de um lado e do outro, sobrancelha baixa, olho no olho, eles nos temem. Sem ferro, sem farda, sem colete, as suas pernas tremem. Pensamento ruim, pistola na mão, Adidas no pé. Black, black, black. Na reta do campé, volume embaixo da teta do NWA. Mal de natureza, consequência da pobreza, abuso do padrasto no RG estampado. não alfabetizado, dentre as mais violentas do DF, a molecada com 10 anos já se perdem. Estrelando no curta-metragem. Em um cenário explosivo, com ruas tortas e repleto de tiros, a veraneio que ronda de ponta a ponta, PVDC na fita. Quebrada ímpar mais ainda, subdesenvolvida. Aqui é favela de ponta a ponta. Quebrada ímpar mais ainda, subdesenvolvida. Aqui é favela de ponta a ponta. Quebrada ímpar mais ainda, subdesenvolvida.